Em uma cidade cheia de luz, caminhos se cruzam, eu busco a sua voz. Nas noites de chuva eu sinto seu olhar. O melhor dos motivos é te amar. E quando a vida diz que não, teus braços são meu chão. Nosso amor é a razão. O melhor dos motivos, a nossa canção. Entre risos e lágrimas, a história começou. Dançamos na tempestade, o destino nos uniu. Cada passo dado, em você eu encontrei. Os seus sonhos são os meus, e assim eu sei. E quando a vida diz que não, teus braços são meu chão. Nosso amor é a razão. O melhor dos motivos, a nossa canção. Entre risos e lágrimas, a história começou. Dançamos na tempestade, o destino nos uniu. Cada passo dado, em você eu encontrei. Os seus sonhos são os meus, e assim eu sei. E quando a vida diz que não, teus braços são meu chão. Nosso amor é a razão. O melhor dos motivos, a nossa canção. Se o mundo desabar, eu vou estar ao seu lado. Em cada desafio, juntos lado a lado. Sentimentos que aquecem, a esperança em flor. O melhor dos motivos é o nosso amor. E quando a vida diz que não, teus braços são meu chão. Nosso amor é a razão. O melhor dos motivos, a nossa canção. O amor é o que nos move, o que nos faz viver. Nos pequenos gestos tudo pode acontecer. A vida é feita de motivos e eu encontrei. O melhor deles todos é você, sempre você.